fazer sem ter você. Eu não consigo, não. Viver sem teu amor pra mim eu já não posso mais. Minhas noites sem o teu calor é tão ruim. Sem você eu sou o começo de um fim. Sem o teu amor não posso existir. Sem você uma dor se apegou em mim. Do jeito que você ficava.